Salvador é ótimo, minha voz de corno. Nermeia 251 para o Galeão, nível 360 para os copos. Guarulhos, 340. Corrigindo, Guarulhos, nível pré-aprovado 360. Copio 360, aguarda coordenação 34. Não, copia. Autorizado então para Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda após posição bridge, onde intercepta a pêndulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5176 no transponto. Autorizado 360 para Guarulhos. Decola da 10. Aproveita da Euler Brito, pelo perigo Luno 6 até BHZ, depois Votinho e Foco. 1208, o Runa, e responde o Oxo, né? 2 5. Chanel 625 no correto, portão 5, chama a Trump Spec, pelo menos. Gente, 625. O que é que você ouve? Está autorizado o ingresso para a parte principal? Reporta no término, fim é número 2. Mike X-Ray. Índia. Corrigindo, Mike X-Ray, Índia. É, Mike X-Ray. Polo Salvador, é o Mike Romeu na posição 7, encerrando o rebote virado, bom dia. Bom dia, Mike Yankee Romeu. 625 não autorizado, reporta táxi. Mike X Índia, frequência livre, bom dia. Salvador, aqui é 6251 para o táxi 64, 5 horas, alterna galhão. 6251 no táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, reporta pronto, o ajuste 10 no 1. Aqui em Pátio Índia, no ponto de espera, informa pronto, 6251, 11 horas. Solo na escuta, o assovio do quilo. Prossiga. É, pedi autorização de reboque, é, pátio 3 para pátio 1, posição 5. Autorizado, reporta para ingresso no pátio principal, alfa em quilo. Ok, obrigado. Positivo. Positivo. Xanar 6251, autorizado ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 060 graus, meia dúzia nós. Decolagem, meia dúzia. Meia 251, no decolado aos 40, controle em 120, decimal 8, bombu. 208, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, Xanã 6251. 251, bom dia, contato radar na decolagem, suba nível de voo 13620. Após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda, Brinde. Ok, após 2000, voo a Linda, Linda Bridge 16251, autorizado 360. O Alfenque, que autorizado ingresso no pátio principal, reporta no término. Governador Secom está fazendo uma pequena desvia aqui de esquerda. Informação, já vai voar a Leda. Quem se liga de desvia, autorizado Leda, 625. Secom. Esquilo autorizado ingresso, reporta no término. Ok, obrigado. Papa Romeo, Rio Kilo, anunciando o término do reboque, ponte 5. Sim, frequência livre, um bom dia. Bom dia. Meia 251, chame Recife, 133325, alterna no 251. 133325251, 102, chame 6251, bom dia. Bom dia, bom voo. Good evening, Argentina. 1915, Golfi, copy gate 11 to Buenos Aires Airport. Argentina 1915, are you ready to copy? Yes, we are ready to copy. Cleared to Sierra Alpha Bravo, Echo flight level 360. Runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff. Arbor, departure, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, departure, after Alpha position, Echo, Lima, Echo, Foxtrot, Alpha position, to intercept via Upper Zulu 21, after following your flight plan route. Salvador, departure, 120.8, and Skok 5417. Here, yeah, this is 1915, we are here to Sierra Alpha Bravo Echo, flight level 360, departure runway 10, after departure, turn right to Arbor, the departure, the transition to Lima, after that, uniform Zulu 21, and flight plan route, after departure 120.8, and Skok 5417. Argentina 1915, read back correct, gate 11, report ready for startup and push. We report one ready for startup and push. Thank you, lady. Argentina 1915. Salvador, bom dia, eu 5973 da Golf, para todos os tempos, 10, para 1-5-10. 5973, assim, identificação, desço para 2 mil pés, altímetro em Salvador 1091, na proa de Itap. É, o Rio 5973, efetuando Rio, está mantendo proa 035. Por mais 20 milhas e posso solicitar a proibidona. Sim, então informe livre dos desvios na proibidona, lição para 3 mil pés, ajustado 1001. Passa aqui. Copiado, lição. 593, descendo para 2000 com 1011, chame na Puridona. Fernando, 2003. 3000, 3 e terceiro. 3000, está curvando na direita para 06. 3 mil LS, nesse para 2 mil, chama estabilizado no localizador. Complete aproximação LS, chame em torno 1 no 8 decimal 9. Para ingresso no pátio principal, o azul. Voltará para ingresso no pátio principal. E 5973, livre pouso, pistão no zero, vento 060 graus, meia dúzia nós. 3597, voando para o Prodibonf, nível 2 para 0, ponto de altitude. 3597 na Prodibonf, desça para o 040. Identifique. Confirme a altitude. 040. Afirma, pro Libon, descida pro 040, pro 040, aciona identificação. O Azul Alfa em Quebec, na escuta? Positivo, o Azul na escuta. Em condições de agilizar na medida do possível o ingresso no pátio principal, estou com uma aeronave da Rio agora para pouso 990, vai prosseguir para este pátio. Positivo, já tem autorização para ingressar direto à posição 01? Afirmo, pode prosseguir no pátio principal, reporta no término, agilizando na medida do possível. Ok, ciente, obrigado. Salvador, Argentina, 19915, gate 11, we are ready for pushback and drop. Argentina, 19915, follow the instructions with your ground staff and report ready for taxi. Sorry, lady, say again, please. Follow the instructions if you are ground staff in gate 11 and report ready for taxi, okay? Okay, we report we're ready for taxi and continue with the ground operation. .973 no solo 107, libera a próxima direita via Fox, taxi na minha escuta via Alfa, reportante a taxi Juliette para ingresso. O Rio 5973 autorizado ingresso Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador. Mantive autorizado ingresso via Juliette, pátio 3, vai observar o sinalizador do Rio 5973.